fico pensando em uma solução. Eu não sei se devo agora procurar um outro alguém que me faça com o tempo esquecer você. Eu já estou me cansando da minha vida assim. Passo meu tempo sonhando com você junto a mim. Eu não posso mais ficar vivendo nessa ilusão que só faz morrer aos poucos o meu coração. Só faz morrer aos poucos o meu coração.